já posso sentir aqui a glória do Senhor. Vejo um batalhão de anjos pra lutar em teu favor. Os exércitos do mal não podem resistir. Deus mandou fogo do alto, fogo que faz consumir toda potestade, todo principado, toda enfermidade e os embaraços. Todas as muralhas vão ruir ao chão. Não vão suportar impacto na unção. Como em Pentecostes, vai soprar o vento, espalhando fogo do avivamento. Línguas repartidas eu já posso ouvir. Tudo indica que o céu desceu aqui. Sinta o impacto da glória do Senhor nesse lugar. Sinto o fogo abrasador te inflamar. O impossível vai ter que ceder. Nada pode resistir esse poder. Poder que ressuscita, cura toda dor. Que alivia o fardo, destrói o opressor. Que traz a resistência, um milagre real. Sinto o impacto do céu sobrenatural. Embaraços, todas as muralhas vão ruir ao chão. Não vão suportar impacto da unção. Como em Pentecostes, vai soprar o vento, espalhando fogo do avivamento. Línguas repartidas eu já posso ouvir. Tudo indica que o céu desceu aqui.